que voa, procurando regressar do bom lugar onde nasceu. Pássaro que voa, descansado, dominando o oceano de noite. Pássaro que deixa atrás de si o mundo que já conheceu. Pássaro que voa, procurando.